respirar. Se quer dançar, tem que se envolver. Nós tá no auge, hoje nós tá tranquilo. E vai joga a bunda e desce até o chão. Desce o rabetão, joga a bunda e desce até o chão, joga a bunda e desce o rabetão. É sucesso que fala, né? Céu que respirou. Se quer dançar, tem que se envolver. Nós tá no auge, hoje nós tá tranquilo.